companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e de evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 173, gravado no dia 2 de agosto de 2018, na cidade de Piracicaba, aqui direto dos estúdios da União Rádio Web. Participa do programa dessa noite o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Em alguns instantes a gente vai falar com ele. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Este programa é gravado, mas em qualquer tempo você pode passar por lá e deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta, e na próxima edição a gente vai responder aqui no ar. Deixe seu recado, sua participação é sempre muito importante. Em todas as edições do programa, nós selecionamos sempre as datas que merecem ser lembradas naquela semana, e para hoje nós temos aqui o dia 5/8, próximo. Celebra-se o Dia Nacional da Saúde. E selecionamos aqui como texto para iniciar o programa, para que possamos nos ambientar, do Espírito Emmanuel, extraído da obra Calma, o texto denominado Nos Encargos da Vida, pela psicografia do saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos, em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que fomos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmo-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura do ideal superior que o abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremo-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de paz e de espiritualidade é que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui novamente juntos para mais um programa da Rádio Web. Álvaro, no programa anterior, quando você nos visitou, nós tratamos do tema família. Falamos da organização da família e hoje nós vamos avançar na exploração desse tema, porque, como comentamos na ocasião, existem muito mais aspectos que merecem ser observados, sobretudo diante dos acontecimentos, né, com que nos defrontamos no dia a dia. Então nós começamos aqui com uma indagação, falando sobre o relacionamento sexual do casal. Como podemos considerar que o relacionamento sexual tem a função precípua da reprodução, ou mesmo exclusiva para a reprodução, para a perpetuação da espécie? Olha, a série André Luiz, do nosso saudoso médium Chico Xavier, ele aborda esse assunto e nos traz a informação de que o relacionamento sexual, ele, um amor, claro, um casal que se ama realmente, ele transfere energias muito positivas um para o outro, que se denomina até hormônios do amor. É como se fosse até equivalente a uma aplicação de paz que a pessoa recebe no centro espírita. Então, essa energia que ambos permutam é extremamente importante no reequilibramento das forças genéticas, das forças sexuais, e também a renovação da própria energia um do outro. É como se ambos se dividissem, como se fosse quase uma simbiose do amor. Então, realmente, não é só a procriação da espécie, é também o reequilibramento de forças, e particularmente do nosso nível evolutivo, evidentemente. Nós temos que considerar que essas informações todas obedecem um critério, considerando o nível evolutivo da nossa atual humanidade. Tem relação, Álvaro, essa questão com a próxima aqui. É possível, então, em função desse quadro que você descreveu, que os casais possam viver amorosamente, mesmo que não tenham objetivo de terem filhos? Então, é possível que exista a união física dos dois e há uma decisão comum de não terem filhos? A gente não está falando aqui daquele casal, por exemplo, de mais idade, que já passou da fase da idade reprodutiva. Falando do jovem mesmo, que se casa, se une e fala: olha, a gente não vai ter filho porque a gente quer aproveitar a vida. Isso, então, é aceitável nesse ponto? No aspecto do relacionamento amoroso dos dois e do reequilíbrio, não vemos problema. Mas isso aí é como se fosse uma felicidade imperfeita. É um vazio existencial que vai acontecer nos dois, porque intuitivamente nossa alma, nosso espírito eterno, ele tem uma bagagem das responsabilidades a serem cumpridas aqui na Terra. Isso como se fosse a consciência nos cobrando, nos empurrando para tomar uma decisão. Então a pessoa vai lutar contra isso, e ela vai se sentir incompleta no aspecto da felicidade. Não será uma felicidade perfeita, mas podem ser felizes, porque os atrativos do mundo material são imensos, né? A hipnose do mundo material são muito grandes. Eu conheci vários casais que optaram para não terem filhos, embora biologicamente falando, perfeitamente saudáveis, sem nenhuma complicação no aspecto da engravidar, gestação, ter um filho. Eles não quiseram. E o que assusta um pouco é que na nossa sociedade dos dias de hoje, 20% das famílias optaram por não terem filhos. De cada 5 famílias, uma não tem filhos. Então realmente demonstra que essa atração pelo mundo material, essa hipnose, ela compromete em parte a felicidade do homem. Quando eu digo felicidade, sempre lembrando que a felicidade aqui na Terra, no mundo de provas e expiação, é uma felicidade parcial, as possibilidades, a sensação do dever cumprido. Tanto que você vê até Jesus, quando falando para os seus apóstolos e para toda a humanidade, ele dizendo que a missão dele aqui era para servir a humanidade. Então esse senso de servir e ser útil, que vai nos dar realmente a felicidade plena, ou ou limitada às questões do nível evolutivo do planeta que habitamos, ela não vai ser atingida se esse casal optar por não ter filhos. Realmente é uma decisão assim, que nós entendemos que cada um pode tomar essa decisão, deve ser respeitada, mas não é decisão que nós poderíamos dizer como boa decisão. E aqui é interessante a gente inserir, né, na pauta a questão do planejamento da reencarnatório. Esse casal que se conheceu e que está aí compartilhando essa caminhada juntos, talvez, não estou dizendo que seja um fato, mas é bem provável que eles tenham se comprometido a esse relacionamento bem antes dessa existência, ainda no plano espiritual. Aí, uma vez aqui, como você disse, eles iludidos, né, pelas alegrias do mundo e dos sentidos, acabam olvidando desse compromisso. Eu já conversei com pessoas, Álvaro. Aqui vou até citar uma palestra que você mesmo fez lá na União Espírita, em que você apresentou as taxas do divórcio, e eu fiquei assustado. Eu acho que em torno de 57% após 15 anos. É um número assustador, de fato. E eu conversei uma vez com uma pessoa que ele me disse: ah, não, eu prefiro não ter filhos, porque a gente não sabe, né? Então é para evitar pensão alimentícia. Então a gente já, melhor não ter filhos, porque quando se separar, né, já não tem a pensão alimentícia. Então, o que parece uma decisão dessa, Álvaro? Olha, é uma decisão, assim, muito falha. O que falta ainda o homem na atual situação é um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de amor. Porque nós temos caminhado como um Boeing, né, uma viagem super, uma viagem de 900 km por hora, em termos de desenvolver nossa inteligência. Mas parece que nós estamos andando de charrete no aspecto dos sentimentos do amor. Então, quando nós analisamos toda a problemática humana, as dificuldades, apenas pelo raciocínio frio, cálculo frio, sem considerar as questões espirituais, eu estou analisando de forma equivocada, porque não tem todas as informações na mesa para serem consideradas. Então, se a pessoa vai tomar uma decisão de fazer para algum lugar, uma viagem, uma decisão importante, o que ele tem que fazer é conhecer a região que ele vai, se é frio, se é quente, o agasalho que vai levar, se tem algum problema político de guerra, se tem alguma... Então, todas as questões inerentes à sua segurança, à saúde, ele vai... Então, depois ele toma a decisão se vai ou não vai. Quando você vai decidir ter ou não ter filhos, e sem analisar a questão espiritual, a gente poderia dizer, num linguajar mais simples, é uma decisão capenga, né? Porque é como se você quisesse participar de uma maratona com a perna só, sem a perna mecânica. E sem saber o tamanho da maratona, o percurso. É, como se fosse um saci pererê, pulando uma perna só. Então, realmente, é uma decisão considerando desse jeito. Agora, muitos casais pensam assim também, mas você não pode começar um relacionamento porque a decisão de formar uma família é a mais importante das nossas vidas, nós falamos isso em programa anterior. E a família sem filhos, eu volto a dizer que eu mencionei antes, é uma felicidade imperfeita, porque os filhos trazem riqueza para o casal. Aquelas criancinhas rindo, fazendo bagunça, algazarra na casa, é uma grande alegria para o pai e para a mãe olhar aquelas crianças brincando. Como a pessoa não se enternecer com a criança. Tanto que Jesus pegou até uma criancinha para o símbolo da pureza, da ingenuidade, né? Só vai entrar no reino dos céus aqueles que forem puros. Semelhantes a uma criança. Porque a criança tem aquela pureza. Então, essa pureza cativa. Ela nos cativa, ela nos torna mais brandos, o coração mais suave. Então, você vai abrir mão disso. Eu conheço vários casais que retardaram muito ter filho e depois tiveram e me disseram: nossa, se eu soubesse que era tão bom, eu teria tido filhos antes. E teria tido mais. E teria tido mais. Aí nós entramos numa questão importante, né, Álvaro? Porque é assim, do ponto de vista da necessidade humana e da estrutura sociológica na qual nos organizamos, a família é a base, é a célula mais importante de todo este complexo organismo. Então é evidente que nós sempre vamos incentivar, né, a manutenção da família e a formação da família sobre bases cada vez mais sólidas. No entanto, muitos vão poder dizer, falar é fácil, mas criar um filho na sociedade atual, educar um filho, envolve custos, né, envolve condições de fazer com que essa criança possa se tornar um homem, uma mulher de respeito. Enfim, isso é planejamento familiar. O que devemos considerar? Quais as questões mais importantes relacionadas ao planejamento familiar, Álvaro? Lembrando que existe já um planejamento reencarnatório. E para não parecer que é fatalismo, a pessoa aqui encarnada, ela pode escolher diferente, não pode? Pelo livre-arbítrio, ela faz um planejamento. Mas, de repente, aqui as coisas ficam diferentes. Ela tem um planejamento de nascer numa família com uma determinada estrutura, mas, de repente, o papai dela, a mamãe dela, acabam aí cometendo alguns erros e ela acaba vivendo uma situação econômica diferente daquela que ela esperava. Então, aquele planejamento que ele fez, de repente, não pode ser cumprido. Como a gente pode conciliar o planejamento reencarnatório com o planejamento familiar aqui na Terra? Olha, Wilson, aí vai depender das prioridades que cada um coloca para a sua vida, né? E as pessoas têm a tendência muito... Analisar a problemática da custo realmente tem que ser analisado. A pessoa vai... Hoje você tem o custo do atendimento médico da gestante... Você tem o custo da casa, às vezes os dois, hoje em dia os jovens trabalham os dois para complementar a renda, e um vai, talvez vai perder, minha esposa mesmo teve que abandonar a profissão, porque tivemos 4 filhos. Então, isso realmente tudo, eu sei que é complicado, porque também eu fui funcionário público quase 15 anos, e vivendo, morando de aluguel com 4 filhos, era muito complicado. Então, realmente, isso tudo, isso pesa. Mas nós não podemos tirar de vista a questão do mundo espiritual. E não podemos considerar só a questão material. Cada um deve decidir e ninguém deve dar um passo maior que suas pernas. É evidente que não deve fazer isso, longe de nós sugerir a multiplicação indiscriminada sem nenhuma análise e planejamento. Nós temos inteligência para isso. Mas a tendência que está acontecendo no mundo hoje, não é só no Brasil, é uma análise muito fria, muito materialista da questão. A pessoa prefere ter um cachorro, um gato, do que ter um filho. Ah, não, isso aí, o gato vai viver 12 anos, 15, o cachorro também, depois se eu não gostar do cachorro, eu posso devolver lá pro canil ou soltar na estrada, como muita gente faz. Mas a criança não vai dar trabalho, não posso abandonar. Então, esse sentimento de não querer abrir mão de certos prazeres fica complicado. Eu tenho falado, falei muito para meus filhos, algumas vezes não necessariamente teve eco o que eu disse, mas eu falei, olha, eu posso dizer que eu conheci o Espiritismo ainda solteiro e eu posso dizer que eu usei uma fórmula que para mim deu certo. Eu namorei com uma menina, que hoje é minha esposa, mas antes de qualquer comprometimento eu estabeleci regras simples. Que seria, como espírita, dirigente espírita, já era muito dedicado, eu falei, olha, tem que ser alguém que aceite e me acompanhe até certo ponto. Porque senão não vai dar certo a relação. Não adianta, não vai dar certo. Estabeleci também o número de filhos mínimos para ter. Falei, se não for ter seus filhos assim, eu não caso. Ou então, se você não puder ter filho, vamos adotar. Então, essas coisas têm que ser muito bem conversadas antes do casamento. Até para saber se... Porque se quando você coloca uma prioridade, viu, Wilson? Essa é a minha prioridade. A minha prioridade não era comprar um carro bonito. Não era comprar uma casa. Eu estabeleci que a minha esposa me aceitasse como dirigente espírita e que aceitasse ter um mínimo de 4 filhos. Aliás, na verdade foram 6, nós combinamos, né? Mas nós perdemos 2 e minha esposa falou, olha, eu cumpri minha missão. E também, uma coisa é planejar, que você falou, outra é que chegar na hora, quando chegou no quarto filho, aí eu falei, vamos parar. Então ela decidiu parar e eu já com 4 filhos, o dinheiro já não estava dando para 2, que já para 4. Aí a gente fizemos um replanejamento, né? E eu concordei, porque eu acho também que você tem que sentir até a estrutura do familiar, do marido, da mulher, pode ser que de repente queria ter mais, mas não deu certo, né? E eu me envolvi também em muitas causas sociais, um orfanato e tudo, de certa forma tentei aplacar um pouco a minha consciência, era para ter dois e não vieram. Álvaro, vamos falar um pouco sobre a questão que eu levantei aqui há alguns instantes, sobre planejamento reencarnatório. Parece que é uma coisa interessante isso. Para a gente afastar a ideia do fatalismo, o que seria um planejamento reencarnatório? Até que ponto esse planejamento vai influenciar na avaliação dos resultados dessa nossa existência quando nós retornarmos ao plano espiritual? Olha, tem uma dessa série, André Luiz, tem uma das mensagens dos mentores falando para o André Luiz, que grande parte da humanidade está há milênios andando em círculos sem evoluir. Há milênios, não é décadas ou anos ou séculos, há milênios. Porque a gente vem para cá e com um planejamento na mão, que nós ficamos muito tempo na erraticidade, que eu digo erraticidade, que é mundo espiritual, ficamos às vezes 100, 200, 300 anos organizando a nossa preparação para vir, e quando chegamos aqui não cumprimos nem 10% dessa programação. Então, podemos querer complicar muito. Esse planejamento ele pode ser mais detalhado ou menos, de acordo com o nível evolutivo de cada um. Então, um espírito mais elevado, moralmente mais elevado, mais afeito a realmente com um passado e outras reencarnações que cumpriu, de certa forma, satisfatório, razoavelmente satisfatória, ele vai ser mais detalhado para dar mais amplitude à chance de sucesso nas tarefas que vai realizar aqui na Terra, os reencontros e tudo isso. Então, nós nos preparamos no mundo espiritual, conhecemos muitas vezes os nossos futuros filhos, convivemos com eles quando existe animosidade, quando é possível isso, às vezes não é, né? Conhecemos, às vezes convivemos juntos um bom tempo em família no mundo espiritual, tentando de todo jeito ter sucesso aqui quando nós reencarnarmos. E nós temos na nossa consciência, nosso espírito sabe o que a gente tem que fazer. E está em nós, na nossa consciência, impressa o nosso plano de trabalho. Agora, se nós ficarmos aqui muito absorvidos pela hipnose do mundo material, às vezes resvalando para vícios, às vezes envolvido em futebol, novela, filme, política, e usando esse potencial espiritual que nós temos, que está em nosso interior, para nos incentivar na análise das decisões que vamos tomar. Quando isso é feito, por não ter desenvolvido um grau mínimo de espiritualidade, nós estamos fatalmente resvalando para tomar uma decisão equivocada, como esse mentor disse para André Luiz, ficar andando em círculos e regressando ao mundo espiritual quase que de mãos vazias. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, olha, seria bom se a vida tivesse um manual de instruções, se ser pai tivesse um manual de como ser pai. Mas quando a gente ouve aqui sobre esse planejamento, de certa forma, ele é um mapa daquilo que você deve fazer. E é muito importante, eu quero ressaltar o que você disse, que nós só vamos ter acesso a isso via intuição. Exatamente. E só que para que recebamos a intuição, para que intuamos de fato, a gente tem que estar com uma relativa sintonia com o plano espiritual. Na verdade, Wilson, a sua intuição ela é mais interior. Interior. Nós temos a intuição exterior dos mentores, que você mencionou, que ajuda a inspiração, muito. Né? E nós temos a intuição interior, que é nossa, da nosso espírito. Porque nós temos o manto do esquecimento provisório, que é uma bênção que Deus nos concede, até para os reencontros, né? Para a animosidade diminuírem. Mas o mapa da mina aí, que está, é a nossa redenção, está lá dentro. Está dentro de nós. E ele vem. Os mentores vão respeitar o nosso livre-arbítrio nesse aspecto, porque se você, se a pessoa vem para cá e não desenvolve a sua espiritualidade, é porque ela não quer ouvir. Então o mentor não vai chegar, ei, acorda. O máximo que ele pode fazer, e muitas vezes faz, é provocar algumas dificuldades que a pessoa deixa aquela vida hipnótica do mundo material, por exemplo, uma enfermidade, um acidente, uma desgraça em família, que a pessoa para lembrar de Deus. E que toma aquele choque. de realidade da vida. Aí a pessoa para e naquele momento ela faz uma introspecção mais profunda, acessando então o seu arquivo mental, do seu espírito, que ele é imortal, é como se fosse uma grande biblioteca, e ele acessa isso aí e ele vê, nossa, eu tenho que reformular a minha vida. Será que família não é mais importante? Será que eu não estou trabalhando demais? Exatamente. Né? Será que eu estou sendo tudo aquilo que eu poderia ser? Então, essas perguntas filosóficas que muitas vezes a gente passa o mês, o ano inteiro, a gente vai fazer só na virada do ano, não é, Álvaro? As pessoas, uma vez por ano, né? E depois esquece. No Réveillon, você vai rever o ano todo seu e vai planejar o próximo ano. Mas, na verdade, isso tem que ser feito diariamente. Isso é uma orientação, inclusive, de Agostinho, não é? É Agostinho, foi bispo, né? Ele dizia isso, essa avaliação diária. Essa avaliação diária... Mas o homem perde a oportunidade, viu, Wilson e caros ouvintes, ele está aqui para a Terra, um planeta, uma verdade, um grande educandário. Né? Nós estamos aqui para evoluir, para cumprir as tarefas que nós assumimos e não ficar, não digo que a gente não deva ter um jogo de futebol, a festinha com os amigos, nada, não, tudo faz parte da vida, do lazer, esse entretenimento, mas não pode a pessoa só ficar em função disso, né? É que o Joana de Ângeles fala que aquela vida do estômago para baixo. Isso não, peraí, nós temos que acender um pouco mais a mente, que a nossa mente possa vibrar um pouco mais em sintonia com o mundo maior, onde nós possamos captar essas mensagens do alto e também do nosso interior. Eu recentemente vinha assistindo um programa de TV, eu vi uma música que tocava na trilha sonora do programa lá, e eu analisei a letra da música, é uma música de axé. Uma das assertivas dizia o seguinte: e viver será só festejar. Eu fiquei imaginando aquilo, mas será possível que dá para viver só festejando? E quando você traz o exemplo da escola, é muito interessante, porque a escola é bem isso, né? Pensando no tempo que nós íamos na escola, tinha um momento em que você estava na sala de aula lá com a professora, com o professor, muitas vezes desagradável, né? Uma matéria que você não gostava, mas você tinha que passar por aquilo. Aí tinha o momento do intervalo, era o momento que você encontrava os amigos, que você conversava, mas era um tempo determinado, você tinha que voltar para a sala de aula. O problema é a gente querer permanecer naquele intervalo indefinidamente, né? Festejar, viver a vida como se fosse uma festa. Uma eterna festa. Deve ser uma festa, mas uma festa de gratidão pela oportunidade de trabalho duro que a gente tem pela frente. Uma coisa interessante, Wilson, é que você, quando faz esse planejamento e você pede algumas concessões para que você possa cumprir esse projeto, e você fica eternamente festejando aí, como você diz, no sambinha, da música, né? Ele vai voltar de mãos vazias. Mas só que ele agravou o projeto dele. Quando ele voltar outra vez e for pedir novas concessões, não terá. Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, mas Deus, nosso Pai, ele não é conivente com o erro, com o equívoco, com a preguiça, com a displicência, com a irresponsabilidade. Então, se o indivíduo se comporta de forma irresponsável aqui na Terra, ele, quando voltar de mãos vazias, tiver que um novo projeto encarnatório, fala assim, não, meu amigo, agora não será mais no Brasil, né? Agora você vai reencarnar, quem sabe, na Síria, no Afeganistão, no Paquistão. Então, você vai pegar regiões mais difíceis, porque a pessoa não tem merecimento para aquela experiência que ele jogou fora. Álvaro, aproveitando o ensejo que você entrou no assunto, é tão comum a gente, nos dias de hoje, ouvir críticas ácidas contra o nosso país, mas o que é, do ponto de vista espiritual, nós que estamos aqui, que nascemos aqui, nesse país, o que representa para a gente essa oportunidade? Olha, eu diria que é uma grande bênção reencarnar no Brasil. Eu acho que quem reencarnou no Brasil é uma pessoa, não que reencarnar nos países não seja uma bênção, mas quem reencarnou no Brasil foram aqueles que pediram para avançar um pouco mais rápido no aspecto da espiritualidade. Nas palavras de Emmanuel, o Brasil é o país mais espiritualizado do mundo. Tá? Mas Jesus Ele nunca disse que seria a vida fácil para os seus seguidores. Vamos recordar o mestre na antiga Palestina, quando ele conversava e alertava das dificuldades, dos tempos chegados, ele alertando sempre os discípulos das perseguições. Então o Brasil, e nós que somos cristãos, seguidores do Cristo, que é o cristianismo redivivo, a doutrina espírita, devemos entender que as dificuldades existentes são inerentes ao nosso processo evolutivo e à própria situação do Brasil. A população brasileira, a nova raça brasileira, que é a junção de três raças, ainda está em formatação, não está completa. E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, esse projeto, ele ainda vai estar um pouco mais avançado no final da Terra, foi um planeta regenerado já, que é um período mais ou menos, nós estamos de 40 a 80 anos, 40 anos nas palavras de Chico, 80 nas palavras do Divaldo, mais ou menos, mas a data não importa. Então realmente vai estar. Até lá, nós temos um país onde se cresce muito o movimento espírita. Hoje a população de espíritas no Brasil, já complementando um pouco a sua pergunta, está em torno de 2% da população. Nós estamos falando de quase 4 milhões de espíritas. O que é mais importante desses 4 milhões de espíritas não são esses 4 milhões de espíritas, são os 30 milhões de simpatizantes da doutrina espírita, ou seja, quase 10 para 1, para cada 10 simpatizantes para um espírita. E se vamos recordar Kardec, onde e particularmente Leon Denis, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, onde eles vão conhecer os postulados espíritas. Então, quem nasce no Brasil e tem chance de conhecer o espiritismo, que é o consolador, encontra explicações coerentes para a sua vida que em outro país não conseguiria. Qual coisa mais bonita para uma pessoa que inicia, o jovem, começa a questionar de onde eu vim, para onde eu vou, e encontrar respostas para isso? O Brasil dá essa resposta. Então, isso é o mais importante. Então, quem renasce no Brasil é a pessoa que tem que agradecer todos os dias essa oportunidade, porque deu condições de conhecer essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Eu acho muito interessante quando a gente vai assistir os filmes produzidos nos Estados Unidos pelos grandes estúdios, que se propõem muitas vezes a tratar do tema assombração, esse tipo de coisa. Leiam as obras de Kardec, eu tenho a impressão que eles teriam, porque eles têm muito recursos, né? Eles poderiam fazer filmes magníficos, mas eles tratam o tema de uma maneira tão inadequada. É o que você está dizendo, Álvaro. Nós aqui no Brasil temos acesso a essa doutrina, a essas informações, que torna tudo muito claro para a gente. Tanto que depois disso você não consegue assistir um filme de terror norte-americano, porque não faz o mínimo sentido, né? Não tem graça nenhuma, para falar a verdade, quando a gente passa a conhecer, a ler as obras realmente. É mesmo a questão de assistir filmes bíblicos. É. Você vê tanta... Está tudo errado, a interpretação, os equívocos, né? Figuração. Então fica realmente muito, muito chato. Agora, agora é o seguinte: se a pessoa renasce aqui e a expectativa dela é ser um grande cientista, um grande médico, não que não possa existir em tudo isso, mas o ambiente já é mais limitado. Como, por exemplo, nas boas universidades e laboratórios europeus, americanos, no Japão. Mas quem renasce aqui privilegiou principalmente a questão espiritual. E aí, aqui é o lugar melhor para isso. É o país mais espiritualizado do mundo. Então, realmente é uma grande bênção estar aqui. Vamos aproveitar cada dia nessa abençoada escola. Álvaro, voltando a falar sobre o planejamento familiar. Quando a gente estende a nossa visão para a sociedade como um todo, é perceptível que muitas vezes, nos meios mais simples, mais pobres mesmo, você encontra, pobre estou dizendo, carente de recursos, você encontra as famílias com a maior taxa de natalidade, com o maior número de filhos. Isso é, os mais pobres, aqueles que têm uma carência de recursos maior, possuem mais filhos do que as famílias abastadas ou da classe média para cima. Quais são as consequências, Álvaro, sociais, e o que pode ser feito nesse sentido para remediar essa situação? Olha, se considerarmos, por exemplo, uma comparação singela, o Brasil com a Dinamarca, ou Noruega, ou Suíça. Então a gente vê o Estado muito organizado, as escolas. Eu tinha uma antiga empresa que eu trabalhei, tinha um funcionário na Europa e morava na Suíça. O filho dele na escola aprendia 3 idiomas. Era o suíço, claro, né? O suíço, inglês e o alemão. Porque o alemão é diferente do suíço, né? O suíço é diferente. É quase como se fosse outra língua. Então, falava três idiomas. Inclusive, eu conversava com os filhos dele em inglês, fluentemente. Menino de 9 anos conversando comigo em inglês, fluentemente. E eu falei, nossa, essa é a educação. Então, o Estado brasileiro, ele ainda está muito desorganizado. Então, quando você fala de uma família mais pobre que tem muitos filhos, você está transferindo responsabilidades pesadas para aquela família, porque pela falência do Estado em prover adequadamente saúde, educação para os nossas crianças, nossos jovens, a família muitas vezes tem que complementar. Às vezes o ensino público já foi bom no Brasil, caiu muito a qualidade, quer colocar na escola melhor para poder ter acesso à universidade. Então você tem essa dificuldade. Às vezes tem que aprender um idioma, tem um outro curso que o pai tem que pagar. Às vezes tem que pagar uma universidade, porque as federais, às vezes, as vagas são muito difíceis de serem, as pessoas conseguirem entrar. E tem boas universidades, a gente sabe, privadas, que os meninos, os jovens podem estudar. E eles não podem. Então restringe muito. Então aquela família mais rica no aspecto socioeconômico poderia dar uma melhor educação para os filhos. Então você está agravando a questão social seriamente quando isso acontece. Agora, como é que fica quando se chega na erraticidade, no mundo espiritual outra vez, aquele casal que fez isso? Que ele programou ter 3 ou 4 filhos, teve 1. E aí, mas o outro coitado, você não, além de ter fracassado, você agravou que um caso, aquele espírito que nasceu na sua família nasceu no outro. Então, se você prejudicou, olha o prejuízo que você, a pessoa provoca naquele espírito, que era programado para nascer na sua família, nasce no outro, que não tem condições econômicas muito boas, e às vezes vai ter mais dificuldades, penúrias, que não necessariamente precisava passar, e às vezes um espírito amigo que você até gosta. Então, nós temos que tomar muito cuidado, viu, isso? Analisar a questão familiar e não ver assim apenas pelo lado material. Eu felizmente tive algumas experiências quando muito jovem, solteiro, que eu era agrônomo de campo, então eu viajava muito, ficava no campo e eu via aqueles sitiantes trabalhando, meio chamam de meieiros, né? E tinham 8, 10 filhos para trabalhar na roça, para ajudar na lavoura, era outra realidade. Mas eu ficava com uma inveja, assim, falei, puxa vida, você não tem nem casa para morar, que ele é meieiro, ele está lá de favor para produzir e entregar para o dono da terra a metade da produção. Mas tem uma coragem. E é, tudo, que as criancinhas lindas, correndo, tudo suja. E eu falei, nossa, agora eu vou voltar para a cidade e eu vou ter que ter um ou dois filhos. Eu achei aquilo ali, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso. O sujeito é analfabeto, tem 10 filhos. E cria os 10 filhos. E eu falei, não, peraí, eu vou dar o que eu tenho. Então, assim, eu acho que está faltando, viu, isso, no sucesso do relacionamento conjugal, o homem e a mulher, e na programação de filhos, é colocar isso aí como uma proposta importante a realizar. Primordial. Essa é a minha meta, eu quero fazer isso. Então, eu conversei com minha noiva, no caso, né? Na época, não. O mínimo 4, quero ter 6. Mas pelo menos consegui o mínimo. Que nos dias de hoje, 4 filhos, quando eu digo que tenho 4, o pessoal até se assusta. Aliás, quando você tem 4 filhos, você não pode nem ir na casa de ninguém, né? Você chega na casa. Leva as 4 crianças, né? Não, você assusta. Né? Quando eu tirava férias e viajava e entrava no restaurante, eu, minha esposa, os 4 pequenos, filhos. Parava o restaurante. Todo mundo ficava olhando. Era uma cena. No mínimo engraçado. Qual era, né? A diferença de idade? Qual é a diferença de idade entre eles? Nós tivemos uma diferença grande, que nós perdemos entre as gravidez da minha esposa. Então, tem 2 que vieram bem próximos, diferença de 1 ano, e 2 que tem uma diferença um pouco maior, né? Tem mais. Tive minha filha mais velha, depois demorou até uns 5 anos para ter o segundo, né? Depois, mais uns 3 anos ou 4, e vieram 2 na seguida, na sequência. Olha, Tem uma questão aqui que é extremamente genérica, né? E ela já foi até respondida, mas eu vou aproveitar, eu vou perguntar e já vou responder junto. Qual o número ideal de filhos? Eu já poderia ajudar na resposta, Álvaro, respondendo que um, no mínimo, eu acho que pode estar no planejamento de quem quer que seja, mesmo daquele que organicamente, fisiologicamente, não possa ter filhos, você tem a opção de adotar, que é uma coisa também muito importante a ser considerada. Mas o que considerar nessa questão? A gente já tratou um pouco disso, mas materialmente, né? Quantos filhos, idealmente, a gente pode ter? Está falando aqui de você que tem 4, do outro que tem 10. Número ideal de filhos para uma família hoje, em média? Olha, tem que analisar. A gente vê os sociólogos conversando sobre isso. Então, desde 1940 até hoje, a taxa de natalidade, que estava em torno de mais de 6 por casal, e hoje está indo para 1,4. Então, caiu... 1,7. Então está muito baixo. Os sociólogos colocam a taxa mínima para manter a população 2,1 por casal. Então a nossa taxa é abaixo da taxa necessária para repor. Para repor a população. Então o Brasil hoje tem uma taxa de natalidade. Significa que o país envelhece. Se permanecer como está, o país vai envelhecer. Vai aumentar o número de pessoas mais velhas e diminuir o número de juros. Estabiliza a população e depois há um decréscimo. Sim. Tá? As pessoas morrem e não são repostas, né? Por isso que taxa de reposição. Então, coloca como 2,1 por casal. O Brasil hoje tem uma taxa de natalidade próxima a país europeu. Então, isso aí isso não se justifica. Né? O Brasil tem um potencial ainda para uma área enorme de terra para aumentar a população. E nós, pelo lado espiritual, vemos a necessidade de que tenham mais filhos. Mas respondendo a sua pergunta de forma muito simples, o número de filhos ideal é aquele que a pessoa pode realmente criar. Cada um sabe, né? Você não vai chegar para o José e Maria dizer que tem 3, né? O João e a Josefina tem que ter 4 ou 5. Olha, cada casal decide. O que nós colocamos são ponderações, longe de nós dizermos o que tem que ser feito. A doutrina espírita é livre, né? Nós colocamos, ponderamos, as ponderações são colocadas aqui, advertindo quanto às consequências das pessoas tomarem decisões erradas, equivocadas, e alertamos para que as pessoas possam, na sua consciência, na área de consciência, buscar o caminho mais correto. Então, eu falei, eu vou ter um filho ou dois? Então, eu diria para você que um casal deveria ter no mínimo 2 filhos, porque são 2, né? Pô, pelo menos repor o corpo físico que você está usando, né? É, assim, isso aí é uma matemática de botequim, né? Verdade. São 2, tem 2 filhos. É, estão, pelo menos. Né? É. Agora, você tem um só. E outra coisa, filho único, né, Wilson? A gente sabe que filho único é um pouco complicado, né? É. Agora, falando ainda sobre essa questão da população, da taxa de natalidade, de mortalidade. Quando nós sabemos, o Espiritismo nos ensina, que os mundos, assim como as pessoas, também evoluem. Aliás, em consequência da evolução dos indivíduos. E a Terra, ela vive um momento de transição, de mundo de provas e de expiações, para um mundo de regeneração, que é um mundo melhor. Nós já abordamos aqui em outros programas, mas para aquele ouvinte que não acompanhou o programa anterior, você trouxe um número interessante que, inclusive, citou estar no Apocalipse de João, que aproximadamente 34, 33% dos habitantes da Terra permanecerão num mundo de regeneração. Isso é, a Terra terá menos habitantes do que tem hoje. Então, a maioria dos habitantes serão direcionadas a mundos primitivos, a mundos inferiores ainda, e enfrentarão maiores dificuldades nesses mundos. Então entendemos que vai haver uma redução populacional. Isso não justifica essa taxa decrescente de natalidade? É, mas não podemos esquecer, Wilson, a questão da migração entre mundos, né? Então você tem, por exemplo, nas palestras de Divaldo, principalmente, ele mencionando assim, e também as obras, vários outros autores também trazem informações sobre isso. A migração de milhões de espíritos vindo de planetas superiores à Terra para nos ajudar nessa fase de planeta de regeneração. todos aqueles grandes gênios do passado vão estar reencarnando. Então nós vamos ter uma seleção de espíritos aqui, onde aqueles que são, que chama, né, a separação do joio do trigo, do lobo das ovelhas, aqueles espíritos mais recalcitrantes do mal, eles vão para um planeta inferior, permanecem aqui na Terra aqueles que vão ser promovidos, né, que podem permanecer aqui, mas aqueles que estão vindo de planetas superiores à Terra. E também, com toda certeza, a Terra como planeta regenerado, quem vai entrar aqui são aqueles que estão capazes de vir para cá. Eles não vão mais para a Terra, um espírito endurecido no mal, ele já vai ser direcionado para outro planeta. Então, a Terra, ainda como provas de expiação, ela tem uma população espiritual hoje de quase 30 milhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Você tem 7 bilhões de encarnados e quase 23 bilhões de desencarnados. É 3 para 1, né? É, proporção. Aproximadamente. Então, quando essa seleção acontecer, vão ficar aqueles aptos para reencarnar na Terra, mais os encarnados, e vão estar vindo também para cá. Aqueles que foram aprovados em outros planetas vão estar vindo para cá também. Essa migração sempre acontece. Eu me lembro, Chico, comentando que Bezerra de Menezes e outro espírita, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eles foram autorizados a reencarnar no planeta superior. E eles pediram para ficar aqui na Terra. Eurípides Barçanufo. Pediram para ficar na Terra até o término do período da transição planetária. E Jesus concedeu essa autorização para eles. Então você tem também, você evolui mais, você vai. Quando houve a migração há 7 mil anos atrás, que foi uma migração maior de Capela para a Terra, que formaram as quatro raças mães, uma delas, os egípcios, que formaram o povo egípcio, todos eles conseguiram atingir o nível satisfatório evolutivo para voltar para Capela. Foram exilados, vieram para a Terra, porque a Terra é um planeta muito atrasado, 7 mil anos atrás, mas evoluíram aqui, cumpriram a missão deles e voltaram. Então essa migração entre planetas está sempre acontecendo. É interessante isso que você comenta, porque muitas vezes quando nós olhamos para o Egito da antiguidade, temos a impressão que eram mais avançados do que o Egito de hoje. Não, você tem uma ideia, não se consegue construir aquela pirâmide. Pois é. Com todo o maquinário de hoje, equipamento, não se constrói aquela pirâmide. Impressionante. Então, é impressionante isso aí. Agora, outro interessante o que você comentou, Álvaro, sobre esses espíritos elevados que vêm para cá, que migram para cá também, com o objetivo de auxiliar durante esse processo. Vamos tomar como exemplo aqui, Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito de grande envergadura moral, produziu uma obra magnífica, é a base dos nossos estudos, forneceu obras complementares às obras de Kardec, que citamos aqui com muita frequência, os textos que trazemos para estudar, vindos por meio da sua mediunidade. Agora, vamos imaginar, tivemos um Chico aqui, tivemos outros grandes médiuns também, mas pensemos no Chico. Agora pensemos em 1000 Chico Xavier. 1000 elementos iguais a ele, indivíduos como ele, espalhados no nosso país. Imagine qual é a força disso, né? Como isso poderia influenciar a nossa sociedade, se só aquele foco de luz ali em Uberaba, né, produziu tanto. Você imagina 1000 pessoas igual a ele, imagina 5000 pessoas iguais a ele, espalhadas pelo mundo. São esses missionários que certamente vão causarão um impacto muito grande na nossa sociedade. É porque o Chico aqui na Terra, particularmente, ele reencarnou no Brasil, e a Terra foi escolhida por Jesus como o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mesmo todos esses problemas que acontecem, você vê agora, roubaram a medalha do Prêmio Nobel do Rio de Janeiro, essas vergonhas nacionais, né, um antigo presidente na cadeia e governador do Rio, esses escândalos terríveis que a Lava Jato descobre. Nós não podemos esquecer que o remédio existe para o doente, conforme diz o Cristo, né? Então, um país tão espiritualizado, e Jesus, ele deu autorização para todos aqueles milhões de espíritos que estavam segregados nas furnas do umbral, há quase 1000 anos não podiam reencarnar na Terra para não prejudicar o desenvolvimento da humanidade. Jesus permitiu que eles reencarnassem, a última chance antes de completar a transição planetária. Agora, você, como fosse médico e tem uma pessoa muito doente e tem que dar um remédio muito forte e um remédio muito fraco, E você sabe que o forte, remédio forte, dá mais chance de curar. Você vai recomendar um remédio mais forte, com toda certeza. Pois é, mesmo sendo mais amargo. Mesmo sendo mais amargo. Então, esses espíritos vieram para a Terra e Jesus, claro, é o critério, né? O que você faria se você tivesse Jesus e fosse te consultar? Olha, qual o melhor lugar do mundo para esses espíritos empedernidos no mal, numa encarnação, só mudar de maneira de pensar? O Brasil. Porque lá tem 10 mil centros espíritas. Não sei quantos, não estou lembrando quantos centros espíritas eu tenho. Mas você tem lá 4 milhões de espíritas? Está difundido as obras espíritas, tem grandes médiuns. Então eles vão ter contato com a obra espírita, podem mudar de pensamento. Então, aí tem essas belezuras aí, capturados pela Lava Jato. E nós, é claro que a própria imprensa trabalha muito bem divulgando essas coisas. O mal, né? É. A gente acaba vendo mais esses aspectos. Eu sempre aproveito aqui para citar, tem um projeto muito interessante que nós, inclusive, veiculamos aqui na rádio também, que é um site chamado Só Notícia Boa, sonoticiaboa.com.br. Muitíssimo interessante. Então, no decorrer da nossa programação, nós temos spots com as notícias desse site também. É um site que se propôs a fazer um jornalismo do bem, um jornalismo positivo. Só olha, não vai noticiar nada de mal, nenhum escândalo, né, nenhuma prisão, nada disso. Só as ações boas que são feitas, né, promovidas por entidades ou não, por pessoas comuns. É muito interessante. Então, quem puder acessar, sonoticiaboa.com.br. É bom, né, ter essa... Boa iniciativa. Boa iniciativa. Álvaro, quem são nossos filhos? De onde eles vêm? Qual é o relacionamento que temos com eles? E aí a pergunta vai não só para os filhos biológicos. Né? Aquelas pessoas que vão conviver conosco, com as quais nós temos um compromisso educativo. Quem são? Olha, Wilson, a Terra é um planeta de provas e expiações. Ele não é um planeta regenerado ainda. Vai levar algumas décadas para completar esse processo. E as famílias da Terra, com toda certeza, também são famílias de provas e expiações. Não é só o planeta, nós também, as nossas famílias. Então, os casais que estão aqui na Terra, na maioria das vezes, são reencontros que estão acontecendo, necessidade de estarem juntos. E os filhos também fazem parte desse reencontro, né? Os nossos filhos vão estar lá. Muitas vezes um filho, a gente vai ver um filho rebelde, um filho que detesta o pai, às vezes uma filha que detesta a mãe, uma dificuldade, o filho rebelde. Mas quem são esses meninos, essas crianças? Muitas vezes são almas que nós já encontramos no passado, em outras encarnações, não necessariamente situações agradáveis. Podem ter sido, inclusive, inimigos. Podem, inclusive, ter sido vítimas da nossa maldade. E nós, no mecanismo de ação e reação, e autorizados pela espiritualidade superior, devolvemos o que nós tiramos daqueles espíritos no passado, em outras encarnações, e damos, então, um corpo físico, nosso filho. E vamos dar também o patrimônio nosso, que vamos trabalhar para conseguir angariar alguma coisa e transferir para eles. Então, nós damos o corpo físico, a educação e as questões materiais que possamos ter. Ou seja, onde nós pilhamos, nós devolvemos. Mas nem sempre esse relacionamento será harmônico, porque dentro do inconsciente profundo de cada um, a mente espiritual, está lá aquela brasa do ódio, da repulsa, que pode emergir para o consciente e aí haver aquelas desavenças familiares. Mais do que nunca, nós espíritas, nós enfatizamos a necessidade premente do evangelho no lar, uma vez por semana, onde a família possa conversar, não só ler só as páginas tão bonitas do evangelho, mas conversar também sobre os problemas à luz da doutrina espírita, as dificuldades, e buscar de forma pacífica, equilibrada, as soluções. Olha, os pontos de vista dentro de uma forma cristã e harmônica. Porque aquilo ali é um momento. Eu gosto muito do sistema, talvez por causa um pouco da minha origem, das sinagogas. A sinagoga não era um local só de orar, é um local também de debater questões políticas e sociais. Então, o evangelho lá deve ser um pouco de uma antiga sinagoga, Se vai falar de Deus, claro, comentar de Deus, vai fazer as suas orações, vai ler uma palavra, uma página do Evangelho, mas vamos conversar também do que aflige a família, as dificuldades que ela tem. Então, essas arestas vão sendo aparadas à luz da doutrina espírita. E evidente, claro, a frequência assídua a uma casa espírita, a troca de energia, o conhecimento que a pessoa adquire, né, ouvindo as palestras, os cursos, os seminários, de forma que essa família possa se harmonizar. Então, a família brasileira, não só brasileira, mas todo mundo, mas foca aqui a brasileira, ela vive uma grande crise nos dias atuais por falta dessa conversa, desse diálogo fraterno à luz do Cristo. Muito interessante, Álvaro. A gente sempre aborda essa questão dos filhos, sobretudo pela dificuldade de relacionamentos entre pais e filhos que se constata. Mas tem também o aspecto do reencarnante quando ele tem uma missão do bem. Não tem também um amigo que reencarna para ajudar o pai ou para ajudar aquela família? Sempre tem alguém que vai ajudar. Isso vai acontecer. Nós temos comprometimentos. Às vezes a dificuldade surge no caminho, mas sempre até aparece alguém, um bom samaritano, para nos socorrer nos momentos das nossas agressões que nós sofremos, as dificuldades que nós passamos. Né? O próprio Cristo teve a ajuda para carregar a cruz. Então, essas ajudas vão acontecer e nós devemos humildemente aceitá-las. Né? Humildemente aceitá-las quando isso acontecer, essas dificuldades. Devemos também recorrer aos amigos, às pessoas que nós temos algum tipo de necessidade, para conversar, às vezes o ombro amigo, para desabafar, conversar, às vezes recursos à ordem material também, quando possível, e de certa forma não deixar a coisa sair totalmente de controle e desestruturar a família. Né? Pois é, eu me lembro de uma história, não sei fazer referência à obra, mas era muito interessante. Um guia espiritual que era responsável por um determinado indivíduo e que se subordinava a um espírito familiar que cuidava daquele núcleo familiar. Então aquele casal era um casal que trazia já grandes comprometimentos e que naquela existência eles imprescindivelmente precisariam resgatar esses comprometimentos mútuos do passado. E a coisa estava indo bem, só que até que um ponto que eles começaram novamente a cair em erro. Né? Um conhece uma outra pessoa, um é iludido e traições começam. E aí aquele benfeitor espiritual viu que a coisa estava desandando. Ele, num ato de amor, pediu aos superiores a autorização para que ele pudesse reencarnar como filho daquele casal. E ele recebeu a autorização e reencarnou como um filho deficiente, cheio de problemas, que aliás viveu poucos anos. Mas no momento em que aquela criança nasceu, aquele casal esqueceu o mundo exterior. E todo o esforço deles era pela criança, pelas dificuldades, pelas limitações que ela tinha, né? Tratamento médico, carinho, alimentação. E aí, então, eles se reaproximaram e se restabeleceu o laço de amor entre eles. Então, e aquele missionário, aquele espírito missionário, viveu poucos anos e desencarnou, e a tarefa, então, foi cumprida. Você veja que é um exemplo de como muitas vezes, por um filho, né, vem um espírito que tem o objetivo de ajudar. Né? Interessante, você me faz lembrar uma passagem do Novo Testamento, onde Jesus cura um cego de nascença. E aí eles perguntam para Jesus por que ele nasceu cego? Quem foi que pecou? O pai, o avô, o tataravô? Se ele nasceu daquele jeito, né? Aí Jesus responde, nem ele pecou, nem o avô, nem o tataravô. Ele se apresentou cego para que a vontade do pai se fizesse aqui nesse momento. Muita gente não entende. É que era um missionário. Ele nasceu cego para ser curado por Jesus. Para dar testemunho. Porque naquele momento Jesus estava se consolidando ao povo judeu como o Messias esperado. Então, esses missionários, isso aí é uma medalha, como fosse um título, uma medalha de ouro para aquele espírito evoluído. Quantos dos cristãos não foram massacrados no circo? E eles estavam lá. Muitos não eram necessariamente, era karma, necessariamente. Eram almas que estavam ali para mostrar, de forma abnegada, o amor à cristandade, servir de exemplo mais tarde, como realmente foi. Então, esses espíritos elevados que fazem esse tipo de tarefa, aceitam um corpo deficiente para ficar... Realmente isso acontece. Álvaro, falando sobre os filhos deficientes ainda, nós sabemos que o processo de formação do novo corpo envolve uma série de fatores. Fatores perispirituais, envolve o próprio magnetismo da mãe, envolve o concurso dos técnicos do plano espiritual, mas de uma maneira geral, como funciona esse processo? Né? Qual é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo e formar o ovo do espírito para formar aquele corpo que tenha determinadas condições? É assim que funciona, por exemplo, quando nasce uma criança com deficiência? Olha, a formação, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide é feito principalmente pela questão de atração. Não é o espermatozoide que tem melhores caracteres nem piores. É aquele que condiz com aquela alma que está reencarnando. Agora, a forma, o DNA pode estar tudo perfeito, mas a forma, que é o corpo espiritual do espírito reencarnante, é que vai formar o corpo físico. Então, nós temos a fecundação espiritual, que é a redução do espírito, e é encaixado no útero materno. E aquele espírito vai ser a forma que vai dar a forma física ao corpo físico. Se esse corpo espiritual está deformado, tem alguma lesão, essa lesão se transfere para o corpo físico como a forma de drenar, limpar a alma. Então, aquela pessoa que tem, por exemplo, um suicida, que cometeu o suicídio, que é um assassinato, né? É o quinto mandamento de Moisés, dos 10 mandamentos, do decálogo, não matar. E o suicida é um assassino porque mata a si próprio, mas mata. Então, esse crime que ele praticou, ele vai ter repercussões. Às vezes vai ter problema de, por exemplo, pode acontecer deficiência mental. Então, a pessoa reencarna com uma deficiência, uma limitação, e estava na sua alma e passou para o corpo físico. Então, melhorou muito aquela alma, liberou daquele karma doloroso, mas o corpo físico ficou deficiente. Então, na verdade, não é a alma que está com alguma deficiência, é o corpo físico. A alma está mais lúcida, porque transferiu aquela energia negativa do corpo espiritual para o corpo físico. E aí, realmente, nasce uma criança deficiente. E o fato dos pais estarem ali, que não cometeram nenhum desatino, mas muitas vezes foram corresponsáveis. Quantas vezes a gente, nossas palavras agridem alguém, a nossa atitude agride alguém? Quantos indivíduos não cometem suicídio por causa da ação impensada do outro, que se sentiu lesado, psicologicamente falando? Então, criou um vínculo. Então, eu conheço mesmo vários casais na minha trajetória como espírita, casos tristes já, que o homem separado da mulher, e em busca de novas aventuras, a mulher não conseguiu superar e se suicidar. Claro que o compromisso do suicídio foi dela, mas esse homem está vinculado a esse suicida. Fatalmente, numa nova reencarnação, ele terá que cuidar desse espírito. Álvaro, pela sua descrição, nós percebemos então que há uma ação por parte do plano espiritual para direcionar, né, o determinado... espermatozoide para formar aquele embrião e ligar naquele embrião aquele espírito que vai renascer, que vai mergulhar na carne. Agora, entendendo esse processo, que não é simplesmente o espermatozoide mais forte, mais rápido, né, ou mais fraco, e sim que houve uma atração magnética. Uma atração magnética. Isso. O que acontece nos casos de fertilização in vitro? Por exemplo, nós sabemos que, se por um lado muitas pessoas desejam evitar filhos pelos métodos contraceptivos, outros desejam tê-los e não podem. Então esses vão lançar mão desses recursos tecnológicos. A gente aqui tem duas perguntas, né? A primeira é: é válido utilizar desses recursos ainda sabendo da quantidade de crianças que existem para adoção? Como decidir entre o processo de fertilização in vitro ou o processo de adoção? E, é uma pergunta dupla, como eu disse, falando sobre a fertilização in vitro, o que acontece? Nós sabemos que são retirados óvulos da mulher e espermatozoides do homem, são fertilizados em laboratório, né? Depois da formação do embrião, esse embrião é novamente colocado dentro do útero materno. Esses embriões já têm um espírito ligado a eles? Por exemplo, acontece do médico selecionar vários embriões e desses, somente um vai ser utilizado para a gestação. Os demais ficam congelados. O que acontece no plano espiritual com esses embriões? Olha, se houve a fecundação, o espírito reencarnante já está ligado a esse óvulo fecundado. É, isso aí já existe uma ligação. Mas o espírito, ele não tá ali no óvulo fecundado. Ele está ligado, espiritualmente ligado com ele, embora esteja implantado no útero materno. A implantação do espírito não é no óvulo fecundado, mas no útero. Ele é a forma. O útero vai estar lá ligado e vai ser formado. Então, ele tem, é como se fosse imantado, uma ligação mais energética com esse óvulo fecundado. Destruir esse óvulo fecundado aí já é um compromisso que beira quase com o infanticídio, porque não formou ainda, o feto não foi formado, mas já é um passo muito próximo a quase o infanticídio. Então realmente não é provocar, por exemplo, essa pílula do dia seguinte, né, que é a pílula, não, você está, pode estar provocando praticamente um aborto. Né? É, porque não tem conhecimento se houve a fecundação ou não. Né? É, mas você se toma houve, a pílula, se houve. É por isso que entre os dos males menor, a prevenção anticoncepcional, que seria o menos pior, né? Sim, para controle de natalidade. É. Álvaro, assunto fascinante, e eu tenho certeza que a gente vai ter que se estender para a próxima edição do programa, com a sua participação. Nós temos, olha, para a gente ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, que nós temos 22 perguntas e nós abordamos aqui 8. Então, um terço das perguntas nós poderíamos se estender aqui por muito mais tempo. Mas a gente vai chegando ao final e eu vou deixar um tempinho para você finalizar logo no final, logo mais no final do programa, para você arrematar aqui esse assunto e passar para o ouvinte a informação que você acha que é importante para a gente poder levar deste programa. Amigos ouvintes, atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando, muito importante, que acontece desde ontem, hoje o programa está sendo gravado, hoje aqui é dia 2 de agosto. Então, desde ontem, dia 1º de agosto, até o dia 5 de agosto, acontece a tradicional Feira do Livro Espírita de Piracicaba, lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. E esse ano tem algumas novidades, né, Álvaro? Tem uma programação especial aqui para o sábado, duas atividades aqui para as crianças e para os jovens. Às 16 horas, né, o ouvinte aí que tiver uma criança pode ir até lá e vai ter uma atividade com o Jairo Capasso, que vai estar explicando para as crianças a importância da leitura, para os pais também, vai estar apresentando livros voltados a esse público. E às 17 horas, a gente vai ter ali o Rogério Azevedo recepcionando os jovens para um tira-dúvidas, uma espécie de pinga-fogo ali. Nós sabemos quantas dúvidas existem na juventude.

as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Álvaro, eu peço para você arrematar o seu assunto, falar sobre o planejamento familiar, sobre a família e depois encerrar com uma prece. Obrigado, Wilson. Nós conversamos aqui um bom tempo, mas a gente só recordava que o planejamento familiar devemos considerar sempre a questão espiritual. E cada um tome a decisão sobre o número de filhos que vai ter, aqueles que realmente possam ser criados e educados de forma digna, de forma cristã. Mas não ficar apenas na análise material, analisar também pela questão espiritual. E buscar os recursos interiores, a intuição do nosso inconsciente, que nós reencarnamos aqui. Para fazer isso, nós temos que nos espiritualizar um pouco mais. É buscar o Cristo, buscar a nossa renovação moral, nossa transformação moral, de forma que nós possamos sintonizar conosco mesmos na escolha das melhores decisões que nós vamos tomar. Então, a gente agradece a atenção de todos e elevamos os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possa continuar vibrando em sintonia conosco, nos ajude a romper as barreiras que nos travam nesse mundo material ainda tão imperfeito, e que mesmo assim nós possamos superar as nossas limitações com fé em Deus acima de tudo e com fé em nós mesmos, na nossa capacidade de encontrar as melhores alternativas para uma vida equilibrada, uma vida serena, uma vida cristã. Muito obrigado.